muito boa data. Iremos dar início à ação de abertura da primeira Conferência Internacional Repensar a Biblioteca Pública, com a intervenção da Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Andaria, Engenheira Maria Teresa Cardoso. Boa tarde, Excelentíssimo Senhor Presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, Excelentíssimos Senhores Presidentes de Câmara, Excelentíssimos Autarcas, Vereadores, Excelentíssimo Senhor Diretor-Geral do Livro dos Arquivos e das Bibliotecas, Excelentíssimos Representantes das Entidades Locais e Regionais, Excelentíssimos Oradores e Moderadores, Excelentíssimos Conferencistas, Excelentíssima Comunicação Social, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. Cabe-nos, em nome da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro e dos municípios que integram, dar a todos as boas-vindas e agradecer a presença nesta sessão de abertura da primeira Conferência Internacional das Bibliotecas Públicas. Trata-se de uma iniciativa da CIRA, promovida no âmbito do trabalho que vem sendo desenvolvido pela sua rede de bibliotecas municipais e que o município de Andaria acolhe com particular satisfação e orgulho. Passadas 3 décadas sobre a criação da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, aqui estamos, na região de Aveiro, para repensar estes espaços de cultura, de saber, de lazer, de prazer, de alegria e de partilha. Nunca é demais lembrar que foi a implementação do programa desta rede que proporcionou o surgimento de tantas bibliotecas, levando a uma alteração radical do Programa Nacional neste domínio. Saliente-se ainda ao facto desse programa ter reconhecido o papel fulcral que os municípios teriam e que têm de desempenhar nesta matéria, depositando neles a confiança e a responsabilidade de, aos poucos, irem dando corpo a esta rede nacional, constituída atualmente por 213 bibliotecas municipais. Porque reconhecemos esta grande responsabilidade, mantemos o nosso empenho em continuar a fortalecer as nossas bibliotecas e as redes que integram, e a realização desta conferência comprova. Ela traduz o interesse dos municípios da região de Aveiro em verem reforçado o trabalho que, através da sua rede de bibliotecas municipais, vem sendo desenvolvido em prol de todos os cidadãos que usufruem dos múltiplos benefícios proporcionados por estes serviços municipais. Traduz igualmente um compromisso de permanente atualização e de aperfeiçoamento que vem comprovar que os municípios da região de Aveiro, as suas bibliotecas e os seus recursos humanos continuam empenhados em fazer a diferença. O trabalho da nossa rede assenta na premissa de que a União nos torna mais fortes e mais eficientes. Com esta ideia em mente, temos vindo a delinear estratégias e a implementar procedimentos que conduzem à melhoria contínua dos serviços que prestamos à comunidade. O estreitamento de relações entre as bibliotecas municipais da nossa região tem possibilitado uma efetiva cooperação intermunicipal, com resultados visíveis na rentabilização de recursos e na realização de projetos, sendo a organização desta conferência um cabal exemplo. As bibliotecas públicas, enquanto serviços de utilidade pública, devem cumprir os ideais que nortearam a sua criação e desenvolvimento: a igualdade no acesso à informação e, por conseguinte, o compromisso por uma cidadania democrática. A biblioteca pública deixou de ser apenas a porta local de acesso ao conhecimento. Deve ir mais além, deve participar ativamente na procura e na abertura de outras portas de acesso. Sobretudo, numa sociedade onde há muita, se não demasiada, informação, tende a excluir em vez de incluir. A trave mestra do trabalho desenvolvido pelas nossas bibliotecas assenta na otimização de recursos disponíveis, de forma a desenvolver os serviços prestados e a facilitar a todos o acesso aos mesmos. Os nossos cidadãos têm o direito de exigir os idênticos serviços e a mesma qualidade em qualquer biblioteca. Tudo se resume a pensar na biblioteca pública, na lógica do acesso aos serviços que ela pode prestar, independentemente da proveniência dos utilizadores e da localização física da biblioteca. Terminamos dizendo que o grande desafio para as bibliotecas públicas reside na sua capacidade para atualizar recursos e respostas, para aperfeiçoar metodologias e para inovar e dinamizar atividades, sempre em diálogo com a comunidade. Esperamos que esta conferência contribua para incutir nos profissionais presentes um novo ânimo e que a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas possa sair fortalecida deste encontro. Creiam que o trabalho isolado só reforça a debilidade em que vos colocam os constrangimentos económicos e as dificuldades sociais e profissionais. Esperamos também que daqui resultem ideias e contributos que permitam compreender melhor os desafios que se colocam a este tipo de serviços e às instituições que o gerem, para que todos possamos ainda mais e melhor neste esforço de aperfeiçoamento e de constante modernização que a nossa sociedade exige às bibliotecas públicas. Por isso, a todos desafiamos, no sentido de ajudarem a trilhar o caminho da mudança, assente no trabalho colaborativo e na gestão partilhada, em prol da prestação e um melhor serviço público à comunidade. Resta-nos, pois, desejar-vos uma excelente jornada de trabalho, mas também de confraternização, esperando que esta vossa presença em Anadia, capital do Espumante e coração da Bairrada, vos proporcione momentos inesquecíveis que vos façam querer voltar, sempre. Muito obrigada e boa jornada de trabalho. Vamos agora dar início ao trabalho previsto no primeiro painel, composto pelo Dr. Silvestre Lacerda, Diretor-Geral do Livro dos Arquivos e das Bibliotecas, e pelo Dr. Jaime Brandão, Vogal Executivo do Centro 2020. Este painel será moderado pelo excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, Mário João Oliveira. Boa tarde a todos. Cumprimento o Sr. Presidente da Comunidade Intermunicipal da Jovem, caro colega e amigo Guilherme Bosteiros. Cumprimento também todos os colegas presentes de Câmara, senhoras e senhores vereadores, caros e caros representantes das bibliotecas, demais convidados. Um cumprimento muito especial à mesa que vai dar estes trabalhos e que irei moderar. E um cumprimento ao Sr. Diretor-Geral do Livro dos Arquivos e das Bibliotecas, Sr. Dr. Silvestre Lacerda, bem como um cumprimento também ao Sr. Dr. Jorge Brandão, que está aqui como vocal executivo do Centro 2020 e em representação da Sra. Presidente, Professora Ana Arnosa. Iremos ter neste painel as duas intervenções. E após as mesmas, irá haver um período de perguntas e respostas para ver se cumprimos, de facto, o calendário e não contribuímos para este ligeiro atraso no início. E, sem mais delongas, daria a palavra de imediato ao Sr. Dr. Silvestre Lacerda para que faça a sua intervenção. Muito obrigado. Sr. Presidente, em primeiro lugar queria cumprimentar os colegas da mesa, mas permitam-me que dirija uma saudação especial ao Presidente da CIRA e à Câmara Municipal da Via pelo convite que me fez, qual me muito me honra, e também aproveito a oportunidade para cumprimentar os senhores autarcas, as autoridades presentes, mas também e sobretudo aqueles que são os colegas de profissão, por um lado, mas também aqueles que resolveram tirar uma tarde do seu trabalho para podermos pensar aquilo que nos foi proposto nesta primeira conferência internacional, ou seja, repensar a biblioteca pública. devo dizer que neste momento tenho responsabilidades ao nível da Administração Central pela Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, portanto uma designação um pouco extensa, de que resultam várias, por fusão, várias direções-gerais, desde o Centro Português de Fotografia, a Direção-Geral dos Arquivos, a Direção-Geral do Livro e das Bibliotecas, portanto, ou seja, aquele que é uma parte importante do património das organizações que, do ponto de vista da Administração Central, têm estado a acompanhar este programa, mas mais do que este programa, esta política para a área, em particular, das bibliotecas públicas. Peço-vos desde já desculpa por, provavelmente, não fazer referência às outras duas áreas pelas quais, neste momento, tenho responsabilidades, frutos de várias circunstâncias, e, portanto, não irei sequer dizer muito a propósito da área dos arquivos, que é uma área importante na própria Direção-Geral, mas permitam-me que possa chamar desde já a atenção para uma outra área que é também da nossa responsabilidade, que naturalmente tem a ver e se cruza muito com a área das bibliotecas públicas. E estou a falar sobretudo da área do livro. Dizer-vos que há alguns números que podem parecer mais ou menos impressionantes, mas que vale a pena reter. Um novo título em cada 15 segundos. 2 milhões de títulos por ano. Se cada título tiver em média 2 mil exemplares, há cerca de 4 milhões de volumes todos os anos no mercado. O número de novos títulos publicados em Portugal caiu com a crise, mas para cerca de 13.500 títulos anuais. Bastante abaixo dos 17.331 títulos em 2008. Mesmo assim, ainda se publicam, dia e noite, 1,5 livros em cada hora. Isto dá-nos também uma outra dimensão daquilo que é um aspecto que pode ser marcante relativamente à importância social do setor do livro, do que provavelmente nós podemos dizer que é o mercado do livro e que tem naturalmente a sua expressão também na área das bibliotecas e, em particular, das bibliotecas públicas. Permitam-me que aqui também faça uma ligeira incursão sobre este universo, que é o universo das bibliotecas. Naturalmente que estamos aqui reunidos, e foi essa a convocatória que nos fizeram para pensar a biblioteca pública. Aquilo que, naturalmente também, do ponto de vista do manifesto da Unesco, ou se quisermos, da IFLA, enquanto associação ligada à Unesco, tem uma definição muito específica sobre o que é a biblioteca pública. Mas gostaria aqui também de vos chamar a atenção que existem outras bibliotecas, que existem outras realidades com as quais nós hoje e desde sempre, e quer os técnicos bibliotecários, quer os utilizadores, sempre tiveram que lidar. Estou a falar, por exemplo, das bibliotecas privadas, estou a falar das bibliotecas universitárias, estou a falar da própria Biblioteca Nacional, ou seja, todo um conjunto de outros, hoje diríamos, por facilidade da expressão, repositórios de informação, sendo que esses mesmos repositórios de informação não são configuráveis aos aspectos físicos a que eles significam do ponto de vista dos edifícios. São edifícios, são serviços, são organismos vivos que prestam trabalho importante, significativo e que, sobretudo, servem os cidadãos. E esta é provavelmente a primeira nota que gostaria aqui, ao pensar, ou se quiserem repensar, a biblioteca pública, é este aspecto essencial que é o serviço ao cidadão. São serviços especializados ao cidadão, são serviços que, de alguma forma, têm a informação como parte integrante do seu saber, mas ultrapassam os valores que podem ser redutores se nós quisermos ficar única e exclusivamente pelo tratamento da informação, promover o acesso à informação. Não. As bibliotecas públicas são bastante mais do que isso, têm missões que hoje são significativas a esse nível. Basta pensar, e vale a pena aqui chamar-vos a atenção, para o programa que está neste momento a ser desenvolvido no âmbito da Associação Profissional de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas, mais consagrados na designação mais simples de BAD, e o campanha Somos Bibliotecas. Vale a pena ter em consideração que este pequeno slogan Somos Bibliotecas, mas ao mesmo tempo somos todos iguais e que temos que ter o acesso à informação, que temos que ter o acesso a um conjunto de serviços que as bibliotecas já prestam e que as bibliotecas hoje têm capacidade suficiente para poder alargar os seus trabalhos. E aqui queria deixar uma segunda nota, que normalmente é muito interessante do ponto de vista teórico, do ponto de vista global, relativamente àquilo que é o acesso à informação, mas depois também temos que ter em consideração quais são os meios que são associados a este alargar das funções das bibliotecas. Tenho assistido, e mesmo neste momento como responsável ao nível do Poder Central desta matéria, que se olha para estes serviços, quer das bibliotecas, quer dos arquivos, e mesmo, podemos também dizer muitas vezes, dos museus, como uma área importante do ponto de vista da cultura. Ou seja, é o último reduto a quem nós recorremos quando queremos salvar identidades. É o último reduto quando nós queremos chamar a atenção para valores que são valores únicos, que são valores daqueles que nos chamam a atenção, nos entusiasmam pela nossa identidade, pelo nosso trabalho, por aquilo que somos enquanto portugueses. Mas temos que ter em consideração que se esse é o último reduto, ou seja, se essa é a nossa última esperança, também temos que ter em consideração que não pode ser a nossa última esperança na afetação dos recursos necessários para que seja possível o exercício dessa mesma atividade. Muitas vezes temos tido em consideração que nos passam mais responsabilidades, que nos passam mais competências, mas que os pacotes financeiros associados a esta atividade não estão exatamente ao mesmo nível. Eu espero, muito sinceramente, que no próximo e neste decorrer deste quadro comunitário de apoio se possa perceber que a cultura, enquanto fator de individualidade, fator de capacidade de aglutinar aquilo que é aquilo que são os valores da sociedade portuguesa, possa estar também na linha da frente relativamente ao acesso a esses mesmos investimentos. E que esses investimentos sejam proporcionais àqueles que são as responsabilidades que são colocadas a estes serviços. Dou-vos um exemplo que faz todo o sentido, que do ponto de vista de alguma reflexão que se pode ter relativamente a esta matéria, que é as bibliotecas públicas como lojas do cidadão. Todos conhecemos o conceito de loja loja do cidadão. Faz todo sentido. O cidadão não tem que estar à procura da administração, a administração é que tem que incorporar aquilo que são os valores e aquilo que são as necessidades do cidadão. Mas não podemos aceitar, de alguma maneira, que nos passem esta responsabilidade só porque temos um espaço, só porque temos esta facilidade, só porque temos trabalho comunitário e não se acompanha o devido pacote financeiro que permita melhorar, potenciar, aproveitar todas as potencialidades destes mesmos equipamentos. Temos equipamentos fantásticos, temos equipamentos de bibliotecas que o Estado Central e a administração local foram capazes de colocar de pé. Estamos a falar de um investimento superior a 200 milhões de euros. Superior a 200 milhões de euros em equipamentos com qualidade, com técnicos de qualidade, com todo um conjunto de serviços de qualidade que merecem, fazem todo sentido poderem ser potenciados. Fazem todo sentido continuar a apostar na sua formação, continuar a apostar para que seja possível que as competências cada vez mais diversificadas para os desafios que vão sendo também desenvolvidos se possam ter a sua expressão. E este investimento é um investimento que é reprodutivo, é um investimento que rapidamente tem retorno. Devo-vos dizer, por exemplo, que, e este é um dos aspectos que a campanha Somos Bibliotecas desenvolvidas pela VAR, tem até uma máquina calculadora que é possível utilizar para nós percebermos, do ponto de vista mesmo do retorno financeiro imediato, estamos a falar de cerca de 24 milhões de euros que, por via dos serviços prestados pelas bibliotecas, é possível às famílias, é possível aos cidadãos, é possível aos municípios ganharem este mesmo retorno exatamente pelo investimento em serviços de qualidade, em serviços que são capazes de encontrar formas rápidas relativamente àquilo que são os seus desígnios do ponto de vista da sua atuação. Queria aqui também fazer uma outra reflexão, deixarmos aqui uma outra nota, que é hoje um dos grandes desafios que se colocam também às bibliotecas e às bibliotecas públicas e à sociedade portuguesa na sua generalidade, que é o nosso pouco conhecimento e a nossa pouca sensibilidade relativamente a alguns aspectos associados à ciência. E associados à ciência enquanto ciência aberta, enquanto ciência aberta aos cidadãos, conhecimento aberto. Conhecimento aberto, não estarmos dependentes só das licenças que nos tornem, de alguma maneira, algum trabalho que possa ser desenvolvido e que seja retribuído aos cidadãos pelo investimento que o Estado faz nas universidades, pelo investimento que o Estado faz nos centros de investigação. Os cidadãos têm direito a que esse retorno se faça, e esse retorno hoje é possível através dos repositórios digitais. Esse retorno é possível hoje através de uma política aberta de ciência, mas eu diria que de conhecimento aberto, e que as bibliotecas públicas podem ter um papel aí essencial para que seja, independentemente do género, independentemente da religião, independentemente das suas opções políticas, ideológicas, etc., tenham acesso gratuito a essa mesma informação. Um dos caminhos possíveis de alargar o trabalho realizado nas bibliotecas públicas é estas conexões com as bibliotecas universitárias, conexões com os repositórios científicos, conexões com a possibilidade de um alargamento maior daquilo que é o conhecimento, quer científico, quer geral, relativamente a estas matérias, e que as bibliotecas vão ter que enfrentar esse mesmo desafio. Uma outra nota que gostaria aqui de vos poder transmitir nestas, se calhar, reflexões, um pouco ao correr da pena de vos poder chamar a atenção, por exemplo, para um outro fator, que é o fator dos manuais escolares. As bibliotecas públicas podem ter um papel essencial relativamente ao acesso livre, ao acesso, à promoção do acesso livre aos manuais escolares, a sua articulação com as bibliotecas escolares, mas serem centros em que seja possível que se encontrem formas de dar um maior acesso a estes mesmos instrumentos que são os manuais escolares, e que as bibliotecas possam ser polos essenciais, não só em articulação com as bibliotecas escolares, mas também daquilo que é essencial, que hoje tem vindo a crescer e que se chama a formação ao longo da vida. Nós cada vez mais vamos ter, estamos confrontados com o acelerar das nossas vidas, com o acelerar das transformações que estamos permanentemente a assistir, e a ter capacidade, a ter necessidade dessa mesma formação ao longo da vida. As bibliotecas estão seguramente aqui a poder jogar um papel essencial relativamente a essa matéria, em articulação com outros programas. Estou a pensar muito seriamente a propósito do Plano Nacional de Leitura, mas também aqui a formação de comunidades, a formação daquilo que é uma parte, portanto, do autodidatismo, daquilo que é o gosto pelo conhecimento, o prazer de ler, o prazer de conhecer, esta mesma descoberta essencial, que é a possibilidade que nós temos de sonhar, mas de sonhar com conhecimento. E este é provavelmente um aspecto essencial que as bibliotecas podem desempenhar, que as bibliotecas já estão a desempenhar, que é necessário potenciar aquilo que nós temos. Provavelmente não temos que estar sempre a inventar a roda. A roda, ok, tem o seu trabalho, já existe, já se conhece, mas podemos ir aperfeiçoando, podemos ir investindo do ponto de vista daquilo que são os conhecimentos de quem está no terreno, de quem conhece a realidade, de quem é capaz de desenhar mais em concreto aquilo que são os aspectos essenciais para que a biblioteca tenha uma função social a desempenhar, e essa função social a desempenhar seja uma função também reconhecida. Naturalmente que aqui há trabalho que é necessário fazer dos profissionais para com a comunidade, mas também é importante que a comunidade se aproprie da biblioteca, que a comunidade sinta que o encerrar de uma biblioteca, que o encerrar de serviços de uma biblioteca é estar a criar valas comuns, é estar a criar cemitérios, é estar a criar desertos que se vão pagar muito caro, porque é sempre muito mais difícil conseguir reconstruir do que destruir. E este é provavelmente o apelo essencial que eu gostaria aqui de deixar, de valorizar os profissionais que já estão no terreno, de valorizar aquele trabalho que já é desenvolvido. Naturalmente que há muitas formas de o poder melhorar. Queria-vos também aqui chamar a atenção para que existem um conjunto de instrumentos que são passíveis de ser utilizados. Existem vários fóruns de discussão sobre aspectos associados às bibliotecas. Estou a pensar, por exemplo, no Fórum de Biblioteca Ativa. Estou a pensar, por exemplo, noutras formas de organização das comunidades ligadas às bibliotecas, mas, sobretudo, de comunidades que nós temos que ultrapassar do ponto de vista daquilo que é o trabalho desenvolvido. Do ponto de vista da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, aquilo também que gostaria de vos trazer aqui é o esforço, por um lado, que está a ser desenvolvido do ponto de vista da recolha num conjunto de indicadores que vocês têm disponíveis através do inquérito que é realizado às bibliotecas da rede. Eu espero que seja possível desenvolver outros instrumentos para estender às bibliotecas portuguesas e ultrapassar, de alguma maneira, esta distinção entre as bibliotecas da rede e as bibliotecas portuguesas. Aquilo que eu gostaria de vos poder dizer, quase citando um outro autor, I Have a Dream, é que todas as bibliotecas portuguesas não houvesse diferença entre as bibliotecas da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas e as bibliotecas portuguesas. Que isso pudesse ser um único corpo, que as características naturais relativamente à qualidade dos serviços prestados, à qualidade dos profissionais, à qualidade daquilo que são a forma de intervenção das bibliotecas, não houvesse distinção, não tivéssemos que fazer estas distinções, que não são só de aspectos burocráticos, têm a ver efetivamente com funcionamentos, mas em alguns aspectos também de aspectos de forma burocrática que às vezes se estabelecem, mas que essas fosse possível de alguma forma diluir e até conseguir uma maneira mais objetiva de participação relativamente a estas bibliotecas. Queria-vos também dizer que um esforço grande que é necessário fazer tem a ver com o acompanhamento das tecnologias da informação e da comunicação. Temos que melhorar, de alguma forma, aquilo que são os serviços prestados e os serviços e a atualização permanente destas mesmas tecnologias. Mas devemos ter como horizonte trabalhar claramente para aquilo que se pode designar software livre. Ou seja, as bibliotecas públicas poderem ser centros, também eles, em que este conceito de software livre ao serviço dos cidadãos fosse devidamente incorporado e fosse naturalmente que desenvolvido e tendo como base essencial esta forma de olhar para o acesso aberto, o software livre, a possibilidade também de preservação digital daquilo que é a nossa memória. Por último, sem querer alongar demasiado, porque eu acho que já estou a ultrapassar o tempo que me estava permitido, deixem-me só dizer o seguinte, que é esta ligação com as comunidades, esta ligação com aquilo que são, que é hoje a realidade da população portuguesa. As bibliotecas precisam, e as bibliotecas públicas em particular, precisam também de alargar os seus espaços. Precisam de estar, provavelmente, nos centros de dia, de estar, provavelmente, também mais próximos dos centros de saúde, poderem estar mais próximos do que é hoje a caracterização da sociedade portuguesa e das necessidades da sociedade portuguesa e de se reinventarem desta forma, sem perderem a identidade. Biblioteca é sinónimo de conhecimento, é sinónimo de lazer, é sinónimo também de prazer, eu diria que é um sinónimo de felicidade para todos os cidadãos. Também. De facto, houve alguns minutos ou mais, mas uma vez que estava para concluir, não fiz questão de interrompê-lo. Em jeito de síntese e de resumo da intervenção que acabou-nos de nos fazer, referir que, de facto, é exigível a todos uma atenção aos investimentos e à rentabilização dos investimentos efetuados, um cuidado com o que é necessário fazer. Ou seja, é necessário investir e é necessário estar atento a fundos para isso e reivindicá-los. Referi também que o serviço público que é prestado pelas bibliotecas e como algo que referiu, deve ser como o tipo de loja de cidadão, ou seja, ter em conta sempre a quem se destina e estar mais próximo do nosso concidadão. Também ter sempre presente que a biblioteca e a biblioteca pública em particular deve privilegiar a política aberta à ciência e a promoção ao acesso livre aos manuais escolares. Uma nota quase final para referir que de facto, as bibliotecas devem estar atentas à evolução e, como tal, alargar o seu espaço de intervenção. E, por fim, em jeito de conclusão, que, de facto, as bibliotecas estão ao serviço e propiciam a todos os nossos concidadãos uma formação contínua, obviamente, privilegiando a área da cultura. Sem mais delongas, passarei a palavra de imediato ao Sr. Dr. Jorge Brandão, a quem peço para tentar sintetizar a intervenção para depois passarmos então a um período de perguntas e respostas. A palavra é sua.